É Sasuke ou Uchiha. Eu detesto muitas coisas. E não gosto de nada em particular. O que eu tenho não é um sonho. Porque eu vou torná-lo realidade. Eu vou restabelecer o meu clã. E destruir um certo alguém. Caramba, espero que não seja eu. Sasuke, você é tão lindo. Como eu pensei.